toca no paredão. Bora, Thiaguinho, menina, Thiago. E se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheio de opção. Eu não sou riquinho de aturar sermão. Encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Olha o swing aí. Estilo CD. Estoura tudo, estourando. Rei dos papos. Bora, Júlio Maratena. Você prepara, mas não dispara. Você repara, mas não me encara. Se acho cara, mas não me para. Olha, tá cheio de maldade, mas não me encara. Você já tá querendo e eu também, mas tá cheio de história e de porém. Olha aqui o covarde, tô com vontade, mas você tá demorando com eternidade. Se você não vem, eu vou mudar a pressão. Não vou te esperar, tô cheio de opção. Eu não sou riquinho de apurar sermão. Encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Eu cheguei nesse cara. Ei, tô preparado pra atacar. Quando me abater eu vou ficar na sua cara. Rebola, rebola, rebola. E o quê? Eu disse lindo, livre, leve, solto. Doido pra beijar na boca. Lindo, livre, leve, solto. Doido pra beijar na boca. Lindo, livre, leve, solto. Doido pra beijar na boca. Lindo, livre, leve, solto. Doido pra beijar na boca. Bora, Cláudio Céu, estourou! Alisson Ceres, estourou! Barra de Rico do Brasil, o som do paredão! Você prepara, mas não dispara. Você repara, mas não me encara. Se acho cara, mas não me para. Olha, tá cheio de maldade, mas não me encara. Você já tá querendo e eu também, mas tá cheio de história e de porém. Olha, virou covarde, tô com vontade, mas você tá demorando uma eternidade. Se você não vem, eu vou mudar a pressão. Não vou te esperar, tô cheio de opção. Eu não sou riquinho de aturar sermão. Me encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. E se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheio de opção. Eu não sou riquinho de aturar sermão. Me encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Alisson Ceres, eu vou jogar bem na sua cara. É nóis, Papicho. Bonetim! É de Rocha, o Papicho da Mulherada.